coisas de esplendor. Já ouviste um lobo uivando no luar azul? Ou porque riu lince com desdém? Sabes vir cantar com as cores da montanha e pintar com quantas cores o vento tem? E pintar com quantas cores o vento tem? Descobrir os trilhos da floresta, provar a doce amor e o seu sabor, rolar no meio de tanta riqueza e não querer indagar o seu valor. Sou a irmã do rio e do vento, a garça, a lontra são iguais a mim. Vivemos tão ligados uns aos outros, neste arco, neste círculo sem fim. Que altura a árvore tem? Se a derrubares, não sabe ninguém. Nunca ouvirás o lobo sobre a lua azul. O que é que importa a cor da pele de alguém? Temos que cantar com as vozes da montanha e pintar com quantas cores o vento tem. Mas tu só vais conseguir esta terra possuir se a pintares com quantas cores o vento Ariel, tu estás bem? Se eu me deixasse explicar... Explico que do rio passemos para o fundo do oceano, onde encontramos Ariel, a pequena sereia que canta fora do mar. Olha para aqui, tudo para mim, pode parecer já tem tudo o que quer. Dá para pensar aqui, o que eu já vi de melhor. Que coleção... Tudo tão bom, só maravilhas, tesouros então. Se virmos bem, pensarás, sim, que mais quererás? Geringonça já tenho a potes, há cá isto e aquilo e mais. Engenhocas que tais são aos lotes. E depois, não estou bem, quero mais. Onde eles estão e quero ver como eles dançam, como eles andam e como se diz? Ah, oh, pés! De barbatanas não vamos lá, só tendo pernas se dança e salta, correr as ruas de Lés, acho que é Lés. Poder andar, poder correr, poder ficar de noite a luar, só ter um fim, ficar assim, fora do mar. Que bom será eu viver lá, fora do teu mar. Se gostarei, estender-me-ei no areia. Lá não há mal, tudo é real. E não há só paz a ralhar com as filhas, só nadar. Quero andar e tudo saber, um bom livro ler, fazer perguntas e ter respostas. O que é o fogo e o que faz, faz queimar. Vês uma só vez, fundamental. Sim. A sequela de O Rei Leão, ou seja, O Rei Leão 2, traz uma lição de família entre Simba e Kiara. O pai ensina à filha que a ligação entre ambos será eterna. É o que doutrina a melodia Somos Um. Coisas novas vais tu ver, mas depois vais dizer: não percebi. No teu jovem coração vives na confusão. Já compreendi. Hás de sobreviver, pois apoio tu vais ter. Os entraves nós vamos vencer. Ao teu lado estarei, que orgulho sentirás. E a força está em sermos um. Vives aqui, vai ser assim. Vais-te compreender, Maria. Ma chère mademoiselle, é com maior orgulho e com grande prazer que a recebemos aqui hoje. Este é o convite realizado a Bela no filme A Bela e o Monstro. Esteja à vontade e seja a nossa convidada. À vontade, à vontade. Prove a nossa qualidade. Foi o guarda-la agora, chérie. E sirva-se à vontade. Ce petit jour, eu ordevre. Veja se o serviço serve. É o serviço que tem vida. Observe se de vida. Tudo canta, tudo dança. Afinal, aqui é a França. E a comida que é uma especialidade. Pegue o menu e veja. E agora esteja em sua casa. À vontade, à vontade. Vive ragu, com soufflé, vários pratos en flambé. A comida é preparada especialmente para você. Como vê, só você e a nossa convidada. Sejam facas ou colheres, toda a louça e os talheres. Todo mundo vai brincar, todos querem festejar. E o bom chope já chegou para alegrar. Vamos. vamos então brindar pra te homenagear e convidar. É verdade, fique muito à vontade. À vontade, à vontade, à vontade. Como a vida é triste, se o serviço não existe. Não faz bem viver, mas sem servir alguém. Ah, como era bom nós sermos úteis. Hoje não servimos mais ninguém. Oh, 10 anos sem dono, nos penamos no abandono. Sem o exercício para nos manter em forma. Vagando e chorando pelos cantos. Já sem autoestima, você chega e nos anima. Tem alguém que chegou pro nosso bem. Já tem vinho e com carinho vou querer servir também. E depois da sobremesa, eu vou pôr o chá na mesa. Vendo as xícaras dançando, vou fervendo e borbulhando. Hoje não falta nada, ai meu Deus, estou manchada. Vou limpar, não se admite coisa errada. Eu tudo vou fazer para satisfazer a convidada. Palácio e inserido num contexto social distinto, pelas ruas de Agrabah, o humilde Aladdin rouba para sobreviver, é perseguido com os guardas e por isso precisa de correr para viver. Vamos embora. Tenho que correr e ser ligeiro, pular para me livrar. Eu roubo o que eu não posso comprar. E é isso aí. Correr, que aí vem o guarda. Tudo isso por um pão. Por isso, dizem que sou ladrão. Ladrão, rato, ladrão, roupa. Foi só um pãozinho. Cortem como ladrãozinho. O que eu vou fazer? Não tenho ninguém. Só o meu amigo Abu. O pobre Aladdin é perseguido. Por isso hoje está perdido. Tenho que viver, roubo pra comer. Quando tiver tempo eu vou lhes contar. Os guardas quase me alcançam. Por isso já vou correr. Senão eu tenho que me esconder. Fugir dos guardas malvados. No meio da multidão. Vou ter que contornar o quarteirão. Vou seguindo adiante. Ele é muito excitante. Tenho que viver, roubo pra comer. Devem me deixar em paz. Ele tem uma espada. Seus idiotas, todos nós temos. Pular de um lado pro outro. O meu destino é pular. Os guardas correm depressa, mas eu não caio nessa. Adeus, vou seguir viagem. Boa aterrissagem, pois eu tenho que pular. Na película O Corcunda de Notre Dame, Esmeralda quer estar perto do renegado Quasimodo, nem que, para isso, a bela cigana tenha que ficar longe do mundo. Eu não sei se vais ouvir-me, se estás aí ou não. Eu não sei se compreendes esta oração. Se eu me disse uma estranha coração perdeu. É ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu. Cinderela, a história marcada por um sapato deixado numa escadaria, fornece a próxima canção, entretida, intitulada Lá no Baile. Lançaste com uma bela de encantar, de encantar. E à meia-noite se desfez no ar, bem no ar. O seu nome é Cinderela e é quem queres conhecer. E tu vais casar com ela, não esquecer, não esquecer. Lá no baile, lá no baile, lá no baile, lá no baile. Cinderela era a menina lá do baile. Não, eu pensei com a Anastácia no baile. Não, não, tu só pensas isso por causa da madrasta da Cinderela. Mas ou nasci. O feitiço ela lançou com a varinha. A varinha. E por isso está confusa a cabecinha. Cabecinha. Tu esqueceste a Cinderela e a dança ao luar. Mas nós vamos conseguir tudo arranjar. É o baile. Pois lá no baile, lá no baile, lá no baile. Lá no baile. Cinderela era a menina lá do baile. Oh, oh, oh, calma. Estão a dizer-me que me enfeitiçaram? Isso. Qual é a pior parte? E quando a Cinderela soube, protestou. Protestou? A madrasta feia logo a expulsou. Não, não, não, não. Quer, quer? Desculpa. Cinderela está num barco que para longe vai levar. Só o príncipe a poderá salvar. Vai salvar, pois lá no baile, lá no baile, lá no baile, lá no baile. Deixa-lhe o teu coração. A magia que diz não. O amor assim vais perder. Não podes esquecer. Regressemos à produção A Bela e o Monstro. Pelas ruas passeia a personagem principal do referido enredo. Cumprimentada por todos, a gentil e bondosa Bela. Tudo é igual nessa minha aldeia. Sempre está nessa mesma paz. De manhã todos se levantam. você vai? A livraria. Acabei de ler uma belíssima história. É sobre um pé de feijão, um ovo... Que beleza! Maria, espaguete! Depressa! Temos aqui uma garota estranha. Vim devolver o livro que levei. Já terminou? Ah, não parei de ler. Tem alguma novidade? Não, desde ontem. Ah, está bem. Eu vou levar este aqui. Este aqui? Mas já leu duas vezes. É o meu predileto. Lugares distantes, duelos de espadas, feitiços, um príncipe disfarçado. Já que gosta dele demais, é seu. Mas, senhor... Eu insisto. Ah, obrigada. Eu agradeço muito. Essa garota é muito bem-vinda. O que será que há com ela? Sou eu agora criatura. Tem mania de leitura. É um enigma para nós, a nossa bela. Oh, mas que lindo quadro. Quando eles se encontram no jardim. Essa fachada, ela é muito fechada. Ela é mentira inteligente. Não se parece com a gente. Essa diferença é bela. Poxa, você não perde um tiro, Gastão. Você é o maior caçador do mundo. Eu sei. Nenhuma fera tem a menor chance com você. Nenhuma garota também. Tem razão, Ivo. E eu só consigo olhar pra aquela... A filha do inventor? É ela, sim. E é com ela que eu quero... Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a melodias dedicadas essencialmente às crianças. Ao longo do mês de junho, iremos assinalar o Dia Mundial da Criança, comemorado no sábado passado, 1 de junho. Faltam ainda 13 emissões, preenchidas exclusivamente com sons que completam as delícias dos mais novos e não só. Hoje tivemos como banda sonora canções retiradas de produções Walt Disney, todas elas cantadas em língua portuguesa, o nosso belo e estimado país. Uma generosa oferta de uma dupla de irmãs, amigas da Rádio Antena Web, que forneceram os discos compactos em causa. Não poderia deixar de registar o nosso agradecimento. Para encerrar, façamos a primeira referência a outro filme consideravelmente popular, que mereceu a designação A Dama e o Vagabundo. Antecedida por mais um pequeno diálogo, a música faz o retrato do vagabundo. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Mas cacão! Ei, conta-nos tudo, Peg! Mas cacão! A Peg costumava cantar no teatro da revista. Eva Dio, mas amado, um arrasa corações. Evadiu, adorado, cá para mim ele vale milhões. Evadiu, vagabundo, um malandro, cabiru. Evadiu, mas no fundo, sim, sem o qual não passo um segundo. Não é de ninguém e não tem lei. É o meu maior dilema. É um refrão. feiro, eu já sei. Mas pra mim é um poema evadio. Vira lata, um boêmio. Mas pra mim ele é o tal vagabundo. Este vagabundo é o meu fim. Este vagabundo é o meu fim. Este vagabundo é o meu fim.